Paul, bon dia. Mike, Bavex, rei, no passe 3. Fazia Mike, Bavex, rei. Passe 3, solicita autorização de reboque para o finger de número 612, já contactado com a gente aéreo. Gente, Mike, Bavex, rei, está autorizado, me reporta o término. Oi, sim, obrigado. Mike Bravo X-Ray, parqueado na posição número 62, bom dia, obrigado. Gente, Mike Bravo X-Ray. Siga até 3499. Afirmo. Às 7h15, Zulu. Muito bom dia, Aliança Astra 90 Q. Avianca Oscar November Kilo, solicita autorização de reboque da posição do pátio 3 para a posição de número 5, pátio 1. Avianca Oscar November Kilo, do pátio 3 até o portão 5 do pátio principal, o senhor está autorizado o reboque mantendo escuta constante a porta ao término. Oscar November Kilo. Ok, gente. Mantendo a escuta, passaria a terra. Salvador, Oscar 90 Kilo, informa término do reboque, ok? Copiado aqui do portão 5, obrigado, bom dia. Ok, bom dia, bom trabalho.